Rádio Câmara, a voz da casa do povo. 9:04, programa Saber está de volta e a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios Plácido Oliveira, batendo um papo com a gente. Plácido, que pesquisa música autoral, está aqui para bater um papo com a gente, também para divulgar que o seu projeto de memória musical Sudeste da Bahia e também o seu projeto, ele toca alguns projetos dentro desse mesmo projeto e que está com inscrições abertas. Atenção, você que trabalha com fotografia, você que gosta de música autoral, você que trabalha especificamente com música autoral, atenção para essa entrevista, tem coisa bastante interessante para você. Quem está aqui para bater esse papo com a gente é Plácido Oliveira. Plácido, muito bom dia, mais uma vez de volta aqui ao nosso programa Saber. Bom dia, Guilherme, bom dia, Sudoeste da Bahia, mais uma honra sempre estar por aqui. E principalmente falando de um assunto que interessa a todo mundo, né? Que é a nossa cultura aqui da região. Então, hoje eu venho aqui para falar do projeto Memória Musical do Sudoeste da Bahia e de um subprojeto, que é um projeto dentro do projeto, chamado Toca Autoral, que é de valorização da música autoral aqui da nossa região. Tá certo. Conta um pouco pra gente de como é que esse projeto acontece, para que quem tá ouvindo já tá sabendo que tá com inscrições abertas, possa entender, se é que ainda já não tá sabendo, para que a pessoa também possa se sentir estimulada a fazer a sua inscrição. Certo. O projeto Toca Autoral, o nome, ele vem como uma paródia daquele jargão Toca Raul, né? Que a gente ouve bastante em show, principalmente show de rock, que é como se fosse um símbolo da música cover, né? Música cover é quando você toca músicas conhecidas, músicas de outros artistas. E eu tenho observado na minha pesquisa que a música cover, principalmente sob o formato dos shows tributo, né? Então, tributo a Raul Seixas, tributo à Legião Urbana, tributo a várias coisas, estão bastante em alta e o circuito dos bares, dos eventos, tem percebido isso, tem sido uma forma até de movimentar a economia, porém, também eu percebo que vem acontecendo um excesso de valorização desse tipo de música. Então, muitos músicos autorais, ou seja, músicos que compõem suas próprias músicas, gravam, eles vêm abrindo mão da sua própria obra para poder atender esse mercado, né? Um mercado da nostalgia, que eu costumo dizer, que é a volta do vintage, do retrô. Todo mundo gosta, né? A nostalgia, na verdade, é um olhar para o passado de uma forma romântica, carinhosa. Então, a gente elimina o que é ruim e lembra do que é bom. Então, esse tipo de show, o tributo, ele é bastante representativo desse tipo de coisa. Porém, como eu disse, a música autoral contemporânea, que é a música que diz o que que a nossa arte vem pensando a respeito dos nossos tempos, do nosso espaço, ela vem sendo colocada de lado. Então, pensando nisso, para apoiar a música autoral, para a gente lembrar que não é só de clássicos que a gente vive no tempo presente, e a arte e a música, ela serve para expressar sentimentos, ela deve ser valorizada. Então, o Toca Autoral é um projeto multilinguagem, voltado para músicos autorais da região sudoeste da Bahia. Ou seja, no ano passado a gente fez a primeira temporada com 3 artistas, foi Paul Bergeron, Náufrago Urbano e o Eldon França. Cada um vem de uma cidade diferente, mas todos morando em Conquista. E aí eu fui com eles lá para o Teatro do Centro de Cultura, sem público, com câmeras, gravadores, e gravamos 6 músicas de cada um, eles tocando voz e violão. E isso foi gravado em imagem e áudio. O áudio foi transformado em EP, né? É um disco com 6 faixas que está em todas as plataformas, Spotify, Apple Music, Deezer, etc. O vídeo, ele foi lançado no YouTube, no canal do Memória Musical do Sudoeste da Bahia, que é o youtube.com/memoria/sudoeste. E tá lá todas as músicas separadas para que eles mesmos pudessem usar para divulgar o trabalho deles, e também o vídeo completo, né? Porque também tinha algumas falas, tanto eles explicando cada uma das músicas, o que tem por trás da música, quanto falando um pouco sobre as próprias trajetórias. E aí, aproveitando, também fez uma sessão de fotografias com eles, eu mesmo fazendo tudo, e vários textos, eu transcrevi todas as falas deles, peguei todas as letras de músicas deles, está tudo no site do Memória Musical do Sudoeste da Bahia, que é o memoria.distintivoblue.com. ou em qualquer rede social. Pode repetir o endereço do site aí, para que quem ouviu, se interessou, preste atenção. Ele vai repetir, vai dar tempo de anotar, calma. É isso. É memória, sem o www.memoria.distintivoblue.com. Distintivo Blue, porque o meu projeto autoral é o Distintivo Blue, então tudo que eu faço, o Distintivo Blue também está envolvido, inclusive até o domínio do site. Ou então coloca no YouTube mesmo, entre aspas, toca autoral, Vitória da Conquista, e vai aparecer. Então tem todas as. Tem vários textos. Eu levei inclusive o projeto para um evento de ciências sociais na UFBA, em Salvador, no ano passado. Então ele também está inserido no campo acadêmico. É, e agora a segunda temporada. Segunda temporada, ampliei para 4 participantes, sendo que 2 já foram escolhidos, e 2 vagas estão abertas para qualquer artista autoral da região sudoeste, não só de Vitória da Conquista, que tenha interesse em participar. Então dá uma olhadinha lá no YouTube, arroba Memória Sudoeste, vê se você gosta do formato, e se você gostar, as inscrições estão abertas até o dia 15, para qualquer artista, não tem restrição de gênero musical. É, tem a chamada aberta lá com todas as regras certinho para você ficar bem a par do que vai ser. E também nessa temporada eu abri vagas para fotógrafos ou cinegrafistas que queiram participar também, dar o seu olhar sobre o trabalho, e as imagens que você gerar também vão fazer parte do produto como um todo. É, todos os materiais gerados são disponibilizados não só para os artistas, mas para o público geral, gratuitamente. Então a sessão de fotos dos participantes tá lá no site para você conferir todas as fotos editadas, os textos, as músicas, os vídeos. Nada é que o Memória Musical do Sudoeste da Bahia faz, ele é cobrado. Não é cobrado nem do público, não é cobrado do artista. E a intenção é justamente essa, produzir documentos históricos e artísticos da nossa região para disponibilizar para outros pesquisadores, para quem tiver interesse. E também abrir vagas para observadores, ou seja, você que não é músico, você não é fotógrafo, mas você ou é um músico iniciante e não conhece muito bem como fazer as coisas, mas tem interesse de aprender, ou você é só um simples interessado mesmo. Então tem inscrições para observadores, você vai ficar lá nos bastidores observando o nosso trabalho do começo ao fim, pode fazer perguntas e vai participar do grupo de WhatsApp que a gente vai fazer. Então é uma vivência bem interessante. Então inscrições já estão aí desde o dia 1º até o dia 15, não vai ter prorrogação. Então passou o dia 15, 11h59, já era, não tem como se inscrever mais, não adianta chamar no WhatsApp, porque o projeto não tem orçamento, não tem apoio, então é tudo feito com recursos próprios. É, que são escassos, né? O meu próprio equipamento de músico que eu uso, o meu próprio computador para fazer edições, então não tem verba disponível. O local que a gente vai utilizar, a regra é que seja um local culturalmente simbólico para a região. Então não necessariamente vai ser no centro de cultura como aconteceu com os outros artistas. Não, ele vai ser simbólico para a cultura da região, e a intenção é que ele varie mesmo. Porque o local, ele é pensado como mais um personagem. Então, na primeira temporada, o personagem espaço foi o Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, que é um espaço valiosíssimo para todos nós. Especificamente o teatro, né? Porque o que eu pensei isso. Aqui, por exemplo, para quem curte um rock and roll, aí a concha aí já lembra logo da, né, concha acústica do Centro de Cultura, né? Aí eu não utilizei a concha mais por uma questão técnica, porque por ser um lugar captar áudio, aberto, não vai ser muito fácil. Seria mais difícil captar o áudio. Então, um lugar, ainda não escolhi, eu tenho algumas ideias de espaços para tentar viabilizar, mas de qualquer forma o espaço que foi escolhido, ele não vai ser pago, eu não tenho como pagar pelo espaço. A pessoa vai, o responsável na verdade, vai ceder o espaço aí por uma tarde para cada, um exemplo, né, uma tarde para cada participante. Então assim, o fator escassez, ele está sempre presente, então a gente não pode passar vários dias ocupando um espaço que provavelmente vai ser público. Para fazer isso, então a gente tem que pensar num cronograma tudo certinho. Então é importante que, se você tem interesse, você vá no memoria.distintivoblue.com, leia o PDF da chamada aberta, tem todas as regras lá. E se tiver alguma dúvida, é só mandar, também tem lá o link de contato para perguntar qualquer coisa, você pode dúvida, inclusive se você quiser mandar uma dúvida ao vivo agora pro WhatsApp da rádio, fique à vontade. Guilherme pode dizer qual é o número aí. Com certeza, é o 77-3086-9646, você pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, 77-3086 9646 é o WhatsApp aqui da nossa, do nosso programa Saber, o WhatsApp na verdade da Rádio Câmara, e você pode mandar sua mensagem de áudio, sua mensagem de texto, e Plácido está aqui à disposição para responder. Plácido, você falou que nessa edição serão quatro músicos escolhidos, dois deles já estão escolhidos. Quem são esses artistas que participarão dessa edição? Bom, esse aí eu vou manter em segredo. Algumas pessoas que acompanham o trabalho mais de perto já têm uma noção de quem seja um deles. Né? Já foi inclusive gravada a sessão dessa pessoa, que ela não mora em Vitória da Conquista. Vou manter em segredo, mas... Mora onde? Não vou dizer, senão vai ficar muito na cara. Mas esse primeiro episódio, entre aspas, né? Cada participante eu chamo de episódio. Vai ser lançado nos próximos meses ainda, talvez abril ou maio já saia o episódio dele. Então não tem mistério. É uma pessoa bastante importante para a nossa cultura da cidade de Vitória da Conquista. Eu já dei uma dica de Conquista. Mas não precisa necessariamente ser de Vitória da Conquista. O projeto abrange a região sudoeste da Bahia. Então, você mora em qualquer cidade da região sudoeste. Você não precisa ser nativo da região, até porque da primeira temporada, Paul Bergeron, por exemplo, ele é da Califórnia. Mas ele escolheu morar aqui em Vitória da Conquista, já morava aqui há um tempo, acho que em 2020 ele já morava aqui. Então, a gente acolhe, né? Vitória da Conquista, nós temos a praça... que a gente chama de a Praça do Boneco, lá do lado leste da cidade, que ela é aquele símbolo, é justamente um símbolo do nosso acolhimento a quem vem de fora, né? É o monumento aos imigrantes. Aos imigrantes, exatamente. Então, é o símbolo do título de cidadão conquistense. Exatamente, é o troféu, esse simbolismo. É o símbolo dela. Então, esse é o espírito da nossa região, né? A gente tem essa inspiração de receber muito bem as pessoas que vêm dos diversos lugares do Brasil e do mundo. E o projeto Toca Autoral não poderia ser diferente. Então, você mora na região há pelo menos 2 anos, você pode participar também, mandar suas músicas. Você vai mandar as músicas em formato áudio ou vídeo, o link, né? E tem que ser as 6 músicas. Depois, se você for selecionado, se arrepender, quiser trocar de música, não tem problema. Mas eu preciso conhecer o seu trabalho, preciso conhecer a sua trajetória, saber quem você é, para a gente fazer uma curadoria. Plácido, esse projeto é um projeto que eu particularmente classifico como um projeto grande, isso porque envolve a questão acadêmica, envolve o registro, né, audiovisual, envolve a própria pesquisa, né, das pessoas que estão produzindo música autoral aqui na região. Você fez um mestrado, você está fazendo um doutorado agora na mesma área. E quais são os retornos, que esse projeto já trouxe, no sentido de quais foram os frutos? É a melhor forma, quando a gente fala de retorno, a gente pensa logo na questão financeira, e não é esse o foco aqui. Quais foram os frutos desse projeto, que ocorre em vários âmbitos? Bom, o primeiro fruto de qualquer coisa, para mim, e eu se eu puder dar um conselho a quem quer que seja para você também, o primeiro fruto é a minha satisfação pessoal. Eu faço as coisas porque eu amo fazer. Então eu sinto uma satisfação imensa de fazer um trabalho desse, porque eu sei das carências da cultura da região, e a gente sempre fala, alguém deveria fazer tal coisa, o poder público deveria fazer alguma coisa. Só que o poder público é um personagem da sociedade. O poder privado, a iniciativa privada, no sentido de empresas ou no sentido de pessoas físicas, também são personagens. Então, assim, eu, ao invés de ficar sempre exigindo do poder público, que devemos exigir, mas não devemos exigir só dele, devemos exigir da gente também. Então é a minha parte que eu faço, como pessoa mesmo. Como eu disse, eu uso meu equipamento de músico, então assim, quando eu uso, eu desgasto. Então eu gasto dinheiro para fazer isso, no fim das contas. Mas eu gasto porque eu gosto. Então eu nunca tive retorno financeiro, não tive. Tentei colocar esse projeto em editais da Lei Paulo Gustavo, por exemplo, municipal, estadual, e nem cheguei perto de ser contemplado. Mas aí eu pensei, não importa se eu vou ter o apoio ou não, eu vou fazer porque eu acho que é importante fazer, é importante que alguém tome iniciativa concreta no sentido de preservar a nossa cultura. E o alguém não precisa necessariamente ser só eu. Se você quiser ajudar, tanto que eu abri inscrições para para fotógrafos e tal, mas se você fala, oh, eu gostaria muito de ajudar em tal coisa, o projeto Memória Musical do Sudoeste da Bahia é bastante amplo, ele está sempre aberto, você escreve, quer colaborar, fica à vontade, é um espaço aberto, não é meu, minha propriedade, aquela coisa do, da possessividade e individualidade, né? E está sempre aberto a colaborações. Academicamente, como eu falei, como você falou, eu fiz o mestrado em Memória, Linguagem e Sociedade pela UESB, estou fazendo doutorado, sou historiador de formação também pela UESB e acadêmico de Direito. Então, talvez por ser da área de História, eu sempre tive essa consciência, assim, olha, eu sou da cena rock, né? E minha pesquisa começou com rock. Quando eu ia nos shows, eu sempre tinha essa consciência. Eu estou nesse momento vivendo um momento histórico interessante para a cultura da região. Por exemplo, quando eu fui no Agosto de Rock, eu, não só eu, mas muita gente estava lá e falou: isso aqui é histórico, isso aqui a gente tem que guardar. Então, muita gente guardava cartaz, guardava a camisa. A primeira camisa com Janis Joplin, eu era criança. A primeira foi com Raul. Pronto, tá vendo aí? É sempre bom ter mais. Tinha Janis Joplin e Raul Seixas. Raul foi a primeira em 2001. Então, assim, é uma questão de consciência mesmo histórica. Eu sei que tem muita gente muito boa em Vitória da Conquista. Eu sei que tem muita gente começando que não encontra qualquer apoio. Então, quando eu comecei a cantar lá na década de 2000, se aparecesse um apoio desse, eu iria abraçar mesmo com garras, né? Porque, e hoje em dia, com a digitalização, ficou bem mais fácil, inclusive, oferecer o apoio, porque hoje em dia é possível, não com a mesma qualidade, óbvio, mas com qualidade muito boa, você fazer gravações com o celular. Você coloca o celular num tripé, grava a pessoa tocando e fica com uma qualidade bem razoável. Sim, o pessoal do audiovisual sabe bem disso, né? Então, tem filmes, longa-metragem, filmados do início ao fim com o celular. Porque você domina a técnica de usar aquele aparelho e aí vira o seu conceito artístico. Então a gente pode fazer esse tipo de coisa. Então é isso, em primeiro lugar é a satisfação de fazer algo que eu sei que é importante, pode não ser levado muito a sério no momento, mas eu sei que no passado, no decorrer dos anos, isso vai ser importante, vai ter algum outro pesquisador lá na frente que vai tentar pesquisar a música da região e vai encontrar esse material e vai falar, ó, que bom que tem isso aqui, porque se não tivesse, eu não teria o que pesquisar. Como eu passei, como eu passo, por exemplo, muitos sites, eu sempre falo isso, eu vou pesquisar as manifestações da imprensa da música na década de 90, de 2000. É difícil porque muitos dos sites que faziam cobertura, por exemplo, o Você Vê, que era o que mais fazia cobertura de eventos, ele simplesmente saiu do ar e eu não tenho como acessar as matérias dele mais. Então a minha intenção com Memória Musical é ter esse espaço para que no futuro, ou hoje mesmo, se você quiser pesquisar alguma coisa sobre a musicalidade, algum festival, algum evento, algum artista, que esteja lá disponível, para que a gente não deixe cair no esquecimento, né? Esse tipo de manifestação artística, porque a arte nada mais é do que expressão humana. Então, quando a gente deixa de lado a obra de um compositor local, é como se a gente esquecesse um autor da literatura brasileira. Imagine você... Monteiro Lobato não ter registrado os escritos dele e hoje a gente não teria. Não necessariamente uma pessoa, para ser extremamente talentosa, ela precisa estar na mídia famosa. Tem muitos gênios da literatura, do teatro, da música aqui na nossa rua e a gente nem imagina. Então a intenção é justamente incentivar que essas pessoas coloquem suas criações para fora. Não, tem muita, como eu disse, tem muita gente que está começando, não sabe buscar apoio, não faz ideia de quem buscar. Então, um dos papéis do projeto Memória Musical Sudoeste da Bahia é justamente ser esse ombro amigo para quem está interessado em fazer sua arte, pelo menos não ficar engavetada, né? Plácido, nessa pesquisa, provavelmente você teve acesso a outras pesquisas da mesma linha, feitas em outras regiões, em outros lugares, e certamente você tem observado a respeito do que esses artistas, as músicas autorais feitas por pessoas daqui da nossa região têm falado. Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque, como você mesmo falou da arte, a gente está vendo um pouco de como as pessoas estão vendo o mundo ao redor daqui desse ponto de vista que é a Vitória da Conquista. E a respeito de que essas pessoas, pelo menos as que você tem pesquisado, a respeito de que essas pessoas tem falado? Uhum. Qual seria o tom? É um tom mais alegre, mais otimista diante da vida? Como é que tem sido essa observação que você tem feito? Isso é interessante porque a minha pesquisa de doutorado é um pouco diferente da minha de mestrado, né? A de mestrado foi voltada exclusivamente para a cena rock. Uhum. E a de doutorado, ela faz um paralelo entre a cena rock e aquela música que a gente costuma chamar de música regional, né? Uhum. Então, assim, que na verdade é bem ampla, a gente não dá para colocar num rótulo só. Mas se chama de música regional. Então a música regional vai desde Elomar e Xangai, Gutenberg Vieira, Papalo Monteiro, André Cleone, Marta Moreno. Então vai misturando com MPB e tal. É interessante porque a música regional, mais entre aspas, raiz, ela geralmente tem uma temática mais ruralista. Então, é aquele universo de Elomar, né? Do sertão, do catingueiro, aquela lida ali e tal. O rock já é essencialmente urbano, então ele fala de questões urbanas, a cama de jornal mesmo, a banda de punk de Vitória da Conquista. Inclusive, você tá com a camisa aí. É verdade. Da cama de jornal. E no fanzine que tá mais atualizado aí, a gente tem uma matéria e dentro do fanzine a gente tem uma foto aí do Nem Tosco Todo. É, figuraça da cama de jornal. Conquista Rock City. Uhum. Essa zine aí, ela foi lançada em janeiro, a zine do Memória Musical, que teve uma matéria de capa sobre a cena rock de Conquista, que foi lançada junto com a exposição A Conquista do Rock, que eu fiz com Raquel Dantas e PH Soares lá no Sesc, que foi uma exposição sobre o rock de Conquista. Então, o rock, geralmente, ele tem tendências mais contestativas, vamos dizer assim, ele é mais agressivo no discurso de criticar determinada coisa, políticos, o sistema em si e tal, e é essencialmente urbano. A música regionalista, por exemplo, a banda Café com Blues, ela é interessante porque ela é um elo entre o rock e a música regional. Então, ao mesmo tempo que ela tem instrumentos essencialmente do rock, a guitarra, o naipe de sopro e tal, ela também tem uma percussão ali e um pife e tal. Então ela é uma banda de rock que trata de assuntos rurais, assim. Eu acho interessante ela porque ela é um elo mesmo entre a música de Elomar, vamos dizer assim, simbolizada por Elomar, e a música mais rock. Na temática eles são mais para música regional, mas no instrumental, na estética, eles estão um pouco na questão mais urbana. Uma nação zumbi do Planalto Conquistense. É, mais ou menos, dá pra comparar, assim. É o que talvez numa plataforma de streaming poderiam colocar como world music, né? Porque quando não consegue rotular numa prateleira, coloca. E aí, por exemplo, eu falei de músicos como André Cleone, como Marta Moreno, que já são mais uma questão daquele rótulo MPB. Então tem músicas românticas, né, que não necessariamente remetem a um ambiente rural ou urbano, mas ela fala mais do sentimento amoroso em si. Então isso é bem interessante. Quando se fala em temáticas de música autoral, o clássico é falar do pessoal da época da ditadura militar, né? Então Chico Buarque, Caetano Veloso, Raul Seixas, eles sempre falavam da questão da censura. Na letra tinha os malabarismos para driblar a censura. Então, se você quer conhecer o Brasil de 64 a 85, você inevitavelmente vai ter que pesquisar música. Então, se você quiser conhecer Vitória da Conquista em 2024, da época da pandemia, é interessantíssimo você pesquisar as músicas também. Então, assim, por exemplo, tinha o governo Bolsonaro, o que apareceu de letra criticando Bolsonaro não está no gibi, de tudo quanto é artista. Então é um reflexo interessante do nosso tempo. Agora, é a frase que eu sempre falo: se Raul Seixas ficasse lá na década de 60 se limitando a fazer cover de Elvis o tempo inteiro e não quisesse botar sua própria identidade para fora, ninguém hoje gritaria "toca Raul", porque ele seria só mais um imitador de Elvis, né? Então é interessante a gente fazer um tributo a Creedence, a Led Zeppelin, porque a gente inclusive melhora como músico, mas a gente tem que lembrar que a gente não vive no passado e que os aplausos, a maioria dos aplausos para um show tributo vão para a banda de origem. Quando aplaudem, eu toquei uma música do Led Zeppelin legal. Eles estão aplaudindo porque eu toquei uma música do Led Zeppelin legal. E estão aplaudindo indiretamente o Led Zeppelin. Uhum. Agora, quando você toca uma música sua, os aplausos são 100% seus. As vaias também, mas não importa, hein? O pior para mim é a indiferença, né? Vai, eu aplauda, mas eles estão falando do que você criou. É mais interessante do ponto de vista histórico a música autoral do que a cover. Claro que, como historiador, eu vou estudar esse período e por que as pessoas estão tocando tanto cover hoje. Então também é um sintoma dos nossos tempos. Mas eu quero saber o que as pessoas têm a dizer, né? Eu quero a música é como uma entrevista. Você vai, o entrevistado chega aqui, ele coloca para fora o que está na mente dele. O livro, a mesma coisa. A matéria de jornal, a mesma coisa. E a música, a mesma coisa. A gente quer saber o que o músico autoral contemporâneo tem a nos dizer. E se ele vai ficar só tocando os clássicos, a gente nunca vai saber. A gente simplesmente vai saber, vai deduzir que ele não julga a música dele interessante o suficiente para passar para fora. Exatamente. E o pedido que eu lhe faço aqui agora é o seguinte: então, já que a gente está falando de música autoral, toca autoral aí pra gente. Vou tocar. Mas a gente no intervalo. Essa daqui se chama O Andarilho, foi lançada aí durante a pandemia. Então vim até aqui deste lugar. A dor chegou ao fim. Vitória da Conquista. O programa Saber está de volta, 9:39. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Plácido Mendes, o Plácido Oliveira. Como é que você prefere, Plácido? Pronto. Plácido. Em homenagem à minha avó. Pronto. Plácido Oliveira está aqui para. Está batendo um papo com a gente a respeito do projeto Memória Musical do Sudoeste da Bahia e que tem um subprojeto, uhum, né, como você mesmo colocou, que é o Toca Autoral, que terá agora a sua segunda edição e está com inscrições abertas. Divulgue aí para as pessoas quem pode se inscrever, quais são os critérios e onde as pessoas podem fazer a inscrição para participar. Serão gravadas seis canções de cada uma das pessoas que forem aqui, selecionadas, né, dentro desse edital. Detalhe um pouco o que a pessoa terá direito e também quais são os requisitos que ela precisa cumprir. Uhum. Então, a segunda temporada do projeto Toca Autoral, dentro do projeto Memória Musical do Sudoeste da Bahia, vai para a sua segunda temporada agora, abrindo duas vagas para músicos autorais de toda a região sudoeste da Bahia. Se você não é nativo da região, não tem problema, desde que você resida por aqui pelo menos há 2 anos. O projeto ele prevê uma gravação em áudio e vídeo de você executando 6 músicas de sua autoria, ou se você for representar uma banda também não tem problema. Geralmente voz e violão, mas é um formato minimalista, porque a gente tem uma limitação de equipamentos para gravar. E a gente vai utilizar um espaço emprestado, né? Um espaço que ainda não foi escolhido. A última vez foi o Teatro do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, sem público. Então, esse material em vídeo, ele é lançado no YouTube como um vídeo longo, que também inclui falas, você explicando cada uma das suas faixas, uma pequena fala e uma fala um pouquinho maior contando a sua história. Então, esse vídeo contendo as músicas e as falas é publicado no canal do @Memória Sudoeste no YouTube. E as músicas separadas também, porque o objetivo é ajudar você a divulgar seu próprio trabalho, então é interessante que você tenha as músicas separadas. Também é lançado como um EP, né? Um disco com 6 músicas e publicado nas plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, etc. E fica lá disponível. Os 3 Toca Autoral estão lá, é só procurar. Toca Autoral 1, 2 e 3 com Paul Bergeron, Náufrago Urbano e Weldon França. Estão lá e sempre estarão. Também a gente faz uma sessão de fotografias com você. Isso é um ponto que geralmente os músicos independentes sofrem, né? Porque a gente não tem apoio, então é difícil ter uma foto promocional para usar num evento, alguma coisa assim, ou eventualmente nas suas redes sociais. Então isso também é uma forma de colaborar. Também vão ter as letras das músicas, serão disponibilizadas, porque o objetivo difundir a sua obra, incentivar que outros artistas toquem suas músicas. As falas são transcritas e publicadas em texto, vão ter textos analíticos. Vai ter uma publicação da edição especial da Zine Memória Musical do Sudoeste da Bahia, que ela é publicada tanto em PDF quanto impressa, né? Eu tô com a minha edição física aqui da edição agora de janeiro. De janeiro. Número 2. Essa daí é a edição regular, né? O Toca Autoral ele tem uma edição especial, só voltada a ele, porque essa que você tem é a regular, então ela fala de vários assuntos ligados à música da nossa região. A edição especial ela é voltada para o projeto, então ela tem uma página para cada artista, tem letras, tem o contexto, falando nos bastidores, etc. Só que também são 2 vagas abertas para músicos autorais ou músicos representando uma banda. Também vai ter vaga para fotógrafos ou cinegrafistas que queiram participar do projeto, dando seu olhar também fotográfico e tudo bem creditado, todo mundo vai ser bem devidamente creditado. E também vagas para observadores. Então, se você gosta de bastidores, você é um músico iniciante e não tem ideia de por onde começar, gostaria de desenvolver um pouco, aprender um pouco, Então as vagas para observadores é para isso, para você ficar ali nos bastidores, aprendendo, observando, fazendo perguntas, vivenciando, participando mesmo dessa experiência. Todo o material gerado é disponibilizado aos artistas gratuitamente, não tem taxa de inscrição, não tem. O único gasto que um artista vai ter é o gasto pessoal mesmo. Ah, eu vou pagar um Uber para ir lá no lugar da gravação, que a gente não tem como bancar esse tipo de gasto. Mas assim, você não vai pagar taxa de nada, não tem jabá. Não tem custos, é um projeto 100% independente, mantido com recursos próprios, que vai começar a ser publicado. Já, a produção já começou agora em março, vai até novembro, então daqui para lá vai sair bastante material dos artistas selecionados. E é bem interessante. Tá, a primeira temporada está disponível no YouTube, youtube.com/memoriasudoeste. Nas redes sociais também, sempre @memoriasudoeste. É, no site memoria.distintivoblue.com tem a chamada aberta, com todas as regras, todos os detalhes e o formulário de inscrição. As inscrições até o dia 15, sem prorrogação, não vai ter prorrogação. Na verdade, até como uma forma de mostrar ao poder público que prazos a gente cumpre, né? Porque o poder público ultimamente tem demonstrado que a palavra prazo, ela não tem serventia para nada. Então a gente vai seguir prazo, não tem prorrogação. Vai ser divulgada a data, o resultado no dia, se eu não me engano, dia 10 de abril. Ou é 20 de abril, agora me faltou. Mas vai ser nesse dia, não tem negócio de um dia atrasado, não vai ter atraso. A gente vai cumprir prazo, vai fazer tudo certinho. Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha, dá uma lida na chamada aberta. Se tiver alguma dúvida também, tem lá o canal para você tirar qualquer dúvida que queira. E tem também uma página com perguntas frequentes, né? Você pode dar uma olhada. Se não tiver a sua dúvida, você manda e a gente responde e coloca lá também para outras pessoas terem sanado essa dúvida. Mais uma vez, só para afirmar, o que a pessoa precisa para poder fazer a sua inscrição? Acessar o site memoria.distintivoblue.com ou o link nas redes sociais @memoriasudoeste, ler a chamada aberta, acessar o link do formulário de inscrição. Não é uma inscrição que você faz assim rapidinho, uns 5 minutos, porque você tem que enviar material, você tem que enviar áudio, o vídeo, documentação, etc. Então é uma coisa para você fazer com calma, de preferência no computador e tal. Então não deixe para a última hora, porque não vai ter prorrogação. E vamos fazer arte, juntar o meu olhar com o seu olhar, com o olhar dos fotógrafos e as dúvidas dos observadores. E é um grande conjunto de trabalho autoral, não necessariamente apenas musical, no fim das contas. Importante. Você, quem quiser observar, lembrando, quem quiser ir como observador pode ir também. Quem quer trabalhar com fotografia também, pode ir fazer. Tem oportunidade para quase todo mundo, né? Sim. O formulário é o mesmo para músico, para fotógrafo e para observador. Tem lá dizendo, isso aqui é obrigatório só para fotógrafo, só para músico e tal. Então é o mesmo, é tudo bem simplificado. Faça lá a sua inscrição e a gente se vê daqui a algumas semanas aí, alguns meses, trabalhando juntos aí. Esse foi o Plácido Mendes Plácido Oliveira, batendo um papo com a gente aqui. Plácido, que é do Memória Musical do Sudoeste da Bahia, projeto que ele já toca há algum tempo, pesquisa, registra, toca junto também. Uhum. E alguma coisa que a gente não perguntou aqui hoje, Plácido, que você queira destacar, registrar, fique à vontade. Esse espaço aqui é espaço também para o Memória Musical do Sudoeste da Bahia. A gente sempre faz questão de deixar espaço aberto e divulgar as ações da iniciativa. Eu só tenho a agradecer o espaço que a Rádio Câmara sempre abre para a gente. E é como eu sempre digo, eu sou um fã das rádios públicas e rádios não comerciais. Então, de acordo com esse princípio não comercial, as rádios não comerciais não devem se sentir concorrentes. Então eu tenho sempre que aplaudir a Rádio Câmara e a Rádio UESB daqui de Conquista, que estão preocupadas principalmente com o que mais interessa, que é a cultura, a música de verdade, sem compromisso com contratos de gravadora, etc. E qualquer questão meramente comercial. Então valorizemos sempre as nossas rádios públicas. Palmas para a Rádio Câmara, palmas para a Rádio UESB. E sigamos aí levando nossa cultura adiante. Eu sempre costumo dizer que aqui em Conquista eu não vejo nenhuma das rádios como nossas concorrentes. Sim, sim. Pelo contrário, nós estamos cada uma no seu espaço, trabalhando para tornar o cenário da radiofonia conquistense, que já é muito forte, é muito bom, principalmente quando a gente chega. Faça esse exercício, amigo. Chegando em qualquer outra cidade, busca ouvir as rádios que tem naquela região e vai perceber que realmente aqui em Conquista nós temos um cenário de rádio muito qualificado. Uhum. Fazer rádio em Conquista é uma honra, porque é um cenário que a gente atua, a gente tem colegas, a gente tem profissionais de altíssima qualidade. Sim. Trabalhando, e a gente sempre fica muito feliz com isso. E a gente não deve esquecer, já falei para Maciel algumas vezes, a rádio e música tudo a ver, né? Então, assim como o Toca Autoral é um subprojeto, eu chamo de subprojeto porque é um projeto dentro do outro. Uhum. Mas também existe um outro subprojeto, que é o Memória do Rádio Conquistense, que ainda está só no plano, mas a intenção é levar ele adiante. Então, o Memória Musical Sudoeste da Bahia tem como plano fazer esse outro projeto, Memória do Rádio Conquistense, entrevistando radialistas, entrevistando pessoas ligadas ao Rádio Conquistense, que sim, realmente muito forte, fez a cabeça de muita gente. A cena rock de Vitória da Conquista não teria tido a força que teve se não fossem iniciativas como a de Miguel Cortes no Som da Tribo, né, na antiga 96 FM. E que ele fazia um trabalho até parecido com Memória Musical. Ele dava espaço para os músicos daqui de fora, sem cobrar jabá, sem nada, na intenção realmente de promover a cultura. Então é isso que a gente tem que valorizar. Tá certo. Vai dar tempo, me deixaram sozinho aqui no estúdio, eu vou levar. Vai dar tempo, tem como tocar mais uma música aí pra gente? Tem. Vou tocar uma música de um dos autores da edição passada, que é o Eldon França. Essa daqui se chama Planalto da Conquista. Minha saudade, o meu desejo. Diga onde você mora ou se esconde, se é além da ponte. Nenhuma distância vai tirar você de mim. Pra você que eu fiz esta canção que sai do fundo do meu peito. Foi pra você que eu fiz esta canção, meu amor. Do Planalto da Conquista, a vista é muito mais bonita do lado da Chapada Diamantina. O visual me alucina. Pra você que eu fiz esta canção que sai do fundo do meu peito. Foi pra você que eu fiz esta canção, meu amor, meu amor, meu amor. Meu amor, meu amor. E o Plácido Oliveira tocando a música de Eldon França, chamada Planalto da Conquista, que você pode ouvir em todas as plataformas de streaming, o Toca Autoral volume 3, lançado no ano passado. Faça parte também do Toca Autoral volume 4, 5, 6 ou 7, que a gente vai começar a fazer a partir de agora. E essa música do Eldon França, quem sempre fala comigo, é importante a gente dizer quem são os autores da letra daquela música, muitas vezes também o autor da música, né, em sim, si. Sim. Quem sempre fala comigo é Xangai. E outro que eu sempre vejo cobrando isso, Zeca Pagodinho, ele reclama que as rádios tocam as músicas das quais ele é intérprete e muitas vezes deixam de citar quem são os autores da música, e é muito bom que a gente tenha sempre esse registro dos autores da música. Geralmente se foca no vocalista, né? No intérprete. Exatamente. Plácido, muito obrigado pela sua vinda aqui. A gente agradece o seu tempo de vir aqui, parabeniza pelo projeto e sempre que tiver alguma novidade, manda pra gente, que a gente faz questão de deixar espaço aqui na nossa programação. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês todos aí. Nas redes sociais, @Memória Sudoeste, todos os links estão lá. Então a gente se vê por aí. Agora a gente fica com a transmissão da audiência pública de fruto da iniciativa do vereador Valdemir Dias do PT, em que será discutida a exoneração dos servidores da educação que estão aposentados pelo INSS. A gente volta amanhã às 8 horas da manhã. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.